que se quiser conhecer, só tem uma solução. E nem melhor, nem melhor, nem pior. Se quiser, se quiser puxar o bonde, tem que ter sabedoria. Sou 100% humilde, da favela eu tô cria. Porque na favela tu tem que saber viver. Porque se for tirar, os manos dobram de você. Tem muito e quem se julga o melhor e troca a mulher. Vacilão. Fica perdendo a linha, sufocando o de mão. Bebendo sangue, suga, cobra, cega. Tem uma solução, demorou. Hoje, e nem melhor e pior, apenas diferente. Bom dia, que demorou, fecha com a gente. Se quiser conhecer, só tem uma solução. E se quiser, se quiser puxar o bonde, tem que ter sabedoria. Sou 100% humilde, da favela eu sou fria. Porque na favela tu tem que saber viver. Porque se for tirar, os manos cobram de você. Tem muito e quem se julga o melhor e troca a mulher. E tá perdendo a linha, sufocando o de mão. Tem medo, sangue, suga, cobra, cega, vacilão. Tem melhor e pior, apenas diferente. Bom dia. E se quiser conhecer, só tem uma solução. Pois o circo, meu amigo, é muito bom. Rapaz, muito bom, né, DJ?